Andei por toda a cidade, coração quebrado. Sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração, partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chamar, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Jair Reis, em Paranoá, Distrito Federal, ouvindo o nosso programa. Minha querida Lili Martelo, em Nova Alvorada, Rio Grande do Sul, né? Lid Martelo, ouvindo o nosso programa em Nova Alvorada, Rio Grande do Sul. Barbaridade, tia. Muito obrigado, viu? Meu amigo Marco Júnior, em Fortaleza dos Nogueiras. Um abraço a todos vocês, viu? O Jami Rodrigues, a todos vocês, amigos. Fortaleza dos Nogueiras, nós temos audiência fantástica, né? Aí em Fortaleza dos Nogueiras. Muito bacana. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Tá bom? Minha querida Francisca Lopes em Martins, Rio Grande do Norte, também ouvindo o nosso programa, muito obrigado. A Rosângela Henrique, em Vale do Paraíso, Rondônia, ouvindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Cidade das Rosas FM, em Cotia, São Paulo, aí na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa com muito sucesso, viu? Os amigos da FM Jovem Brasil em São Paulo também, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês da Paulista FM, aí no Ipiranga também exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos de Osasco, né? Rádio Transpaulista exibindo o nosso programa. Meu amigo Dudamel e todos da equipe da Clipe.net também, na Grande São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Em Caçapava nós temos a Rádio Cultura Sertaneja, Adilson do Vale, nosso parceiro, todos da equipe da Cultura Sertaneja FM, exibindo o nosso programa. Vamos até Salto Grande, onde nós temos a Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, muito obrigado, viu? Vamos até São José dos Campos, no Estadão de São Paulo, onde nós temos a Rádio do Vale FM, Val Siqueira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Pela parceria. Vamos em frente, quadro ao som da viola, traz para vocês de Paulo e Paulinho, Eu e a Lua. Mundo Sertanejo.

Ondas Verdes FM exibindo o nosso programa. Vamos até Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais. Em Berilo, nós temos a rádio Areia FM, Reginaldo Franco, todos da equipe, hein? Muito obrigado, viu? Toda a região ouvindo o nosso programa. Água Limpa, Caetitu. Ô, Vilma Fernandes, um beijo pra vocês aí, muito obrigado, viu? A minha querida Cledina Ferreira, em Porto Walter, no Acre, ouvinte da rádio Ocidental FM. Flavinha Pinheiro, todos da equipe, muito obrigado, viu? A todos vocês. A minha querida Jaqueline Becker, rádio Alvorecer FM, em Bom Jesus, Goiás, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Ricardo do Comércio em Santa Luzia do Paruá, um abraço, muito obrigado a todos vocês aí de Santa Luzia, tá? Audiência fantástica! Quem canta bonito, Diego Valadares, quero você pra mim. Um abraço a todos vocês, amigas jalistas do Brasil inteiro, tocando essa minha música e outras, né? Outros sucessos meus aí na programação local de vocês, tá bom? Canta, Diego Valadares, quero você pra mim. É pra cantar e dançar comigo, viu? Quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, Diego Valadares. Vem comigo. Quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel na sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Eu quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero ser o mel da sua boca. Eu quero te amar, te deixar louca. Muito bem, cantei pra vocês. Eu quero você pra mim. Boa de dançar, muito legal. Um abraço, muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando a fazer esse grande sucesso, viu? Ô, Suzy Maciel em São Paulo, muito obrigado, viu? Minha querida Vânia Rocha, Pouso Alegre, todos vocês amigos da 90.9. Ô, Samuel, um abraço, muito obrigado, viu? A Mauri, né? Muito obrigado a todos vocês aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, audiência fantástica, né? Montenegro, o doutor e o botequeiro. O doutor não faz piada, o botequeiro faz. E ainda me pergunta se eu quero beber mais. O doutor até me atende, mas cobra adiantado. O botequeiro me vende e ainda deixa fiado. Toda vez que eu vou ao médico, ele me enche.